Marinheiro sem mar. Longe o marinheiro tem uma serena praia de mãos puras, mas perdido caminha nas obscuras ruas da cidade sem piedade. Todas as cidades são navios, carregados de cães uivando à lua, carregados de anões e mortos frios. E ele vai baloiçando como um mastro, aos seus ombros apoiam-se as esquinas, vai sem aves nem ondas repentinas, somente sombras nadam o seu rasto. Nas confusas redes do seu pensamento prendem-se obscuras medusas, morta cai a noite com o vento, e sobe por escadas escondidas, e vira por ruas sem nome, pela própria escuridão conduzido, com pupilas transparentes e de vidro. Vai nos contínuos corredores, onde os polvos da sombra o estrangulam, e as luzes, como peixes voadores, o alucinam, porque ele tem um navio, mas sem mastro. Porque o mar secou, porque o destino apagou o seu nome dos astros, porque o seu caminho foi perdido, o seu triunfo vendido, e ele tem as mãos pesadas de desastres. E é em vão que ele se ergue entre os sinais, buscando a luz da madrugada pura, chamando pelo vento que há nos cais. Nenhum mar lavará o nojo do seu rosto. As imagens são eternas e precisas. Em vão chamará pelo vento que a direito corre pelas praias lisas. Ele morrerá sem mar e sem navios, sem rumo distante e sem mastros esguios. Morrerá entre paredes cinzentas, pedaços de braços e restos de cabeças boiarão na penumbra das madrugadas lentas. E ao norte e ao sul, e ao leste e ao poente, os quatro cavalos do vento sacodem as suas crinas. E o espírito do mar pergunta: que é feito daquele para quem eu guardava um reino puro, de espaço e de vazio, de ondas brancas e fundas, e de verde frio? Ele não dormirá na areia lisa, entre medusas, conchas e corais. Ele dormirá na podridão. E ao norte e ao sul, e ao leste e ao poente, os quatro cavalos do vento, exatos e transparentes, o esquecerão. Porque ele se perdeu do que era eterno, e separou o seu corpo da unidade, e se entregou ao tempo dividido das ruas sem piedade.